opinión pública mundial movilizada, consciente. Le toca la hora a los pueblos de la tierra salvar la vida en el planeta y salvar la vida de las futuras generaciones. ¡Viva el Che! Un pueblo culto, dijo Martí, es instrumento hermoso de su propia liberación. Antena Web, un caso serio en la radiofonía. Soy un matador, soy un teu oceano, soy sin cor. Tudo em mim está insano sem o teu amor. Eu só navego em ondas sem sentir. Sou um mar de dor, sem ter a tua praia, sou olhar sem cor. Areia sem campreia, sem o teu amor. Sou isso e muito mais, sabes que sim. Volta para mim. Já não é igual. Mudaram-se as águas, transformou-se em sal. Que amargo é o tormento das suas marés. Vendavais do sul, gotinha com teu vento, tudo aqui mudou. Ciclone violento, meu viver ficou. Destino de cinzento, da cabeça aos pés. Porque tu não estás, naufrago dia a dia. Porque tu não estás, na triste marcia que a saudade faz. Morrendo em nostalgias, estou de leve a leve. Sou um mar de dor, sem o teu oceano, sou olhar sem dor. Tudo em mim está insano, sem o teu amor. Eu só navego em ondas sem sentir. Sou um mar de dor, sem ter a tua praia, sem olhar sem dor. Areia sem cambraia, sem o teu amor. Sou isso e muito mais, sabes que sim. Volta para mim. Esse rio azul que eu era quando estava já não é igual. Mudaram-se as águas, transformou-se em sal. Que amargo é o tormento das suas marés. Oh, anda mais do sul. Que eu tinha com teu vento, tudo aqui mudou. Ciclone violento, meu viver ficou. Estima de cinzento, da cabeça aos pés. Porque tu não estás, naufrago dia a dia. Porque tu não estás, na triste marzia que a saudade faz. Morrendo em nostalgias, todo lento a para mim.

Depois do jantar, sabe sempre bem um café. E se for na companhia da Antena Web, muito melhor. Café Brasil. Um espaço radiofónico que vai para o ar às quintas-feiras, às 8h30 da noite, repleto de músicas e palavras. Num café bem cheio e reconfortante. Café Brasil. Todas as quintas-feiras, às 8h30 da noite e até às 21h, com Luciano Pires, na Antena Web. Vai um cafezinho? Domingo à noite, há um convite sobre a mesa e uma proposta no rádio. Amor e passione é o que lhe propõe a Antena Web todos os domingos às 23h. Braulio T, locutor dos Estados Unidos e em castelhano, traz-lhe durante uma hora as músicas mais românticas, as mais belas melodias para aquecer o seu coração. Num domingo à noite, Amor e Passione, um programa para ouvir a dois, todos os domingos, às 11 da noite, com Braulio T, na Antena Web. I was doing crazy, just having what I was doing.

pourrait se marier. Je me suis vite enflammée, mais il n'en est rien resté. Ah ah ah ah ah ah. Ah, que pour toi ce doit être éprouvant d'être amoureux d'une fille de paille, car je m'envole au premier. Tu me croyais dans tes bras, j'étais par-dessus le toit. À la place de mon cœur, y avait des grillons moqueurs. Et je me suis enflammée, mais il n'en est rien resté. Ah ah ah ah Três. Não vou procurar quem espero. Se o que eu quero é navegar pelo tamanho das ondas, conto não voltar. Parto rumo à primavera. Esqueço tudo do que eu sou capaz. Hoje o mar sou eu. Esperam-me ondas que persistem. Nunca param de bater. Esperam-me homens que desistem. Que a vida sou a sombra do que eu sou, e ao fim não toquei em nada. O que em mim tocou, eu vi. Dá sentido à viagem, pra sentir que eu sou capaz. Se o meu peito diz coragem, volto a partir em paz. Eu Rádio Antena Web sempre à mão. www.radioantenaweb.it.

radiofónica na internet.

this ain't nothing but a summer jam. We're gonna party as much as we can. Ha ha ha! Leider ist kam zum Greifen nah. Die Welt lag uns zu Füßen, wir hielten uns für unschlagbar.